Boa noite, pessoal. Boa noite, civilização ocidental. Estamos começando mais um Hangout, essa noite com o tema formação clássica e empreendedorismo. Meu nome é Ronaldo e eu quero começar agradecendo aos nossos convidados, Rafael Falcon e Ícaro de Carvalho, por terem aceito o nosso convite. Eu agradeço também ao Thomas Giuliano, fundador da página Civilização Ocidental, por ceder esse espaço para a realização do nosso Hangout. E em especial também a você que está nos assistindo nesse momento. A gente tem aqui o Rafael Falcon, que é professor de latim, tem o seu próprio curso de latim e saiu daquele esquema de universidade, foi à luta para salvar a cultura do nosso país aí. Boa noite, Rafael, tudo bem? Boa noite, Ronaldo. Obrigado pelo convite. Salvar a cultura do país é um trabalho que eu não digo nem que é para muitas pessoas, é para um semideus, né? Mas eu tento fazer a minha parte. Seu trabalho é mais difícil que o meu. Com certeza. Isso aí eu admito, prontamente. Muito obrigado pelo convite, Ronaldo. Prazer estar aqui. Maravilha, prazer é nosso. A gente tem também aqui o Ícaro de Carvalho, que é um empreendedor digital e um cara que entende pra caramba de geração de conteúdo. Boa noite, Ícaro. Fala, meu amigo, tranquilo. Boa noite aí pra todo mundo que tá assistindo. Cara, vamos tocar o pau que tem coisa boa pra caramba pra falar. Isso aí, pessoal. Eu quero começar então com uma pergunta enviada pela nossa amiga Camila Badi. Ela pediu que vocês comentassem um pouco como o modelo de escolarização compulsiva tem como um dos seus principais objetivos impedir o florescimento dos talentos e o despertar empreendedor e aumentar, por tanto tempo quanto possível, a infância, a imaturidade, a acomodação e a dependência estatal. Pode começar pelo Falcão, por favor. Tá bom, vamos pular a parte em que a escola é uma espécie de microestado e em que basicamente a escola é uma espécie de reprodução do serviço público, porque é isso que ela é mesmo. Uma preparação para o serviço público, você começa na escola e depois vira funcionário público, é a mesma estrutura, mesmo modo de funcionamento. Vamos pular essa parte, né? Acho que assim, desde o princípio, a gente pode ver assim, nas biografias do pessoal que empreendeu, do pessoal que criou coisas relevantes em matéria de mercado mesmo, né? Empresas, empreendimentos, que o pessoal não se dá muito bem na escola. Isso aí é quase um padrão, É um pré-requisito. é um pré-requisito. E quando o cara consegue concluir a escola, ele escapa da faculdade, né? Então, o próprio Mark Zuckerberg é um exemplo bastante recente disso, né? Mesmo nessa era extremamente escolarizada que a gente está, o Mark Zuckerberg, não, ele saiu de Harvard, né? Ele não concluiu. Graças a Deus teve apoio dos pais nisso, né? Graças a Deus, até do ponto de vista dele mesmo, né? Os pais o apoiaram. E é um padrão. Steve Jobs, Bill Gates, e se você regredir mais, aí os caras não concluíram nem a escola, né? Então, quer dizer, é óbvio que a escola não tem nada a ver com o sucesso empresarial, e é mais óbvio ainda que a universidade não tem nada a ver com o sucesso empresarial. Isso daí são duas obviedades. Agora, mais especificamente, quando a gente fala do empreendimento moderno, né? Aí eu acho que o Ícaro depois tem bastante a complementar, mas quando a gente fala do empreendimento moderno especificamente, a escola é uma instituição assim. Quando eu digo escola, eu quero dizer escola, universidade, qualquer espécie de instituição educacional, né? Se o negócio é uma instituição, se o negócio tem regras, se o negócio tem regimento, regulamento, etc., tá praticamente certo que isso aí vale para ele também. A escola é uma instituição assim, retrógrada, uma instituição atrasada, vamos dizer assim. Sempre, ela é sempre atrasada, porque ela está sempre reproduzindo um modelo que é um modelo que foi aceito no século passado. É sempre assim, né? A escola está sempre atrasada. Isso faz parte da natureza da escola. Isso em si não é ruim, certo? Em si mesmo não é que isso não pode ser. Mas quando a gente fala de empreender, empreender quase sempre significa criar uma coisa nova, certo? Significa pegar um negócio que está no ar e traduzir isso daí concretamente. Você vê no caso do Zuckerberg, né? O que que os caras estão ensinando para o cara na faculdade ou na escola? Estão ensinando o que deu certo no século passado. E o que, que o cara tem que fazer? Não é o que deu certo no século passado, é o que vai dar certo agora. Certo? Então, assim, fenomenologicamente, sabe, estruturalmente, é um negócio que é incompatível e é até contraditório. E hoje, o grande lance do, digamos, do mercado, agora, nesse momento, aí é que o Ícaro tem que se esbaldar logo em seguida, o grande lance do mercado... Você faz a parte difícil, eu faço a parte mais fácil. nem a pau. O grande lance do mercado agora é... Tá tudo na internet, né? Tá tudo na internet, quer dizer, o que era para ser criado em termos materiais, né? Não sei, em termos de engenharia, etc. A base toda já foi criada, mas a internet é um negócio que nem a base foi criada ainda, certo? Então, o futuro, de modo geral, a gente pode dizer que tá na internet, né? E eu diria assim, que quando se trata de compatibilidade entre a escola e a internet, aí a gente vê o abismo, né? O abismo estrondoso que existe entre a escola e a internet, entre esse modelo de você ir lá ficar trancado numa sala de aula com 30 pessoas, 40 pessoas, a professora ali na frente da lousa com um livro, lendo o que está no livro, né? E os alunos, sei lá, os alunos escrevendo no caderno, né? Aquela coisa assim, que você olha e fala, meu Deus, esses caras estão de fato no século XIX, né? Eles não saíram de lá. E a internet é um negócio assim, completamente acelerado, e como nem a base foi criada ainda, a gente nem sabe o que a internet é. Então, como que você pode dominar esse negócio se você vem de uma... Se você vem de uma instituição, se a sua mente foi criada numa instituição, foi moldada numa instituição, que te disse que as coisas... que não existem possibilidades, que as coisas... que você tem que seguir regras, essas regras não têm nenhum fundamento, são regras totalmente arbitrárias, né? Quer dizer, a estrutura da internet, que é uma estrutura toda por fazer, e a estrutura da escola, que é uma estrutura toda feita e toda injustificada, e incapaz de se justificar, inclusive, né? É uma estrutura que não tem espaço para se justificar, que ela não aceita a possibilidade de justificação. A escola não aceita a possibilidade de justificação. Quer dizer, é óbvio que a escola é um modelo que funcionou até o fim da primeira metade do século XX. A partir da segunda metade do século XX, e aí não sou só eu, né? Se você procurar aí o pessoal da desescolarização, como é que se diz, o padre Ivan Illich, né, que é um cara do começo da segunda metade do século XX, né, ele fundamentou isso daí tudo. E ele, veja, o padre Ivan Illich inventou a internet, certo? Porque nos livros dele ele já está falando de criar redes de ensino em que as pessoas se ensinam umas às outras, certo? Todo mundo pode ser professor, etc. Ele já tinha visto isso tudo. Ou seja, isso daí, de fato, na segunda metade do século XX, isso daí já era uma coisa, uma tendência, já era uma tendência ao ponto de um cara poder detectar essa tendência e criar a internet da cabeça dele ali, teoricamente, né? Que foi o que o Ivan Illich fez. Então, quer dizer, é óbvio que esses dois modelos, eles estão em ampla contradição, e é óbvio que uma pessoa que se adaptar bem na escola vai ter muita dificuldade de se adaptar bem no mundo real, né? E no mundo real da internet, no mundo do mercado digital, né? Aí eu passo a bola pro Ícaro, que ele com certeza tem muito a dizer sobre o assunto. Eu tenho alguns amigos meus que levam poker muito a sério, só a título de exemplo mesmo. E eu pergunto pra eles, cara, qual que é o motivo, o que que eu tenho que ler, quais são as informações que eu tenho que acessar para que eu me torne um jogador altamente competitivo? E eles dizem o seguinte, cara, o poker evolui hoje, o jogo evolui hoje tão rápido que o tempo de você editar, publicar e pôr na rua um livro, o metagame inteiro já mudou. As pessoas estão jogando de outra maneira. Hoje, quase que exclusivamente, é prática somada ao que o pessoal está postando real time, assim, no fórum, né? E eu vejo no empreendedorismo digital, na publicidade digital, em qualquer coisa que envolva o web, você não tem tempo, às vezes, de justificar dois ou três meses de estudo em cima de uma matéria. Por exemplo, eu tava indo acompanhar minha esposa ao médico agora e um amigo meu, Diego, pingou no Facebook e falou assim, cara, Você tá vendo o evento da Apple? Eu falei, cara, não tô saindo agora. Ele falou, cara, UX vai mudar tudo a partir de hoje. É, UX, para quem não está familiarizado, é o user experience, né? Experiência do usuário, né? É como você interage, recebe e digere a informação, tanto no agrado do layout, quanto na sua resposta, como ele se adapta no celular, tudo que compõe a sua experiência. É, e ele falou, cara, depois desse comunicado da Apple, tudo vai mudar no UX. Eu falei, cara, me manda os resumos. Ele falou, ah, grava isso daí, depois você assiste. Ou seja, já mudou mais uma vez. A Apple, o Google, ele mudou absolutamente a maneira com que ele ranqueia e elenca e pontua e até mesmo pune posições de empresas dentro da internet, porque, na verdade, o Google nada mais é do que aquele que tem a chave, né? Como se fosse no Matrix, ele é o chaveiro, né? Ele tem todas as chaves, né? De repente, nos últimos 5 ou 6 anos, ele decidiu mudar a maneira com que ele categoria informação útil e relevante. E eu tenho um amigo meu, pessoal, que o site dele, logo após essa mudança, caiu de 5 milhões de visitas mês para 150 mil visitas mês. E esse cara não tinha mais do que uma semana para se adaptar a isso. Foi o Panda que derrubou ele, essa atualização, né? Então, o ciclo de aprendizado hoje, quando eu vejo com a pessoa, ela vai passar 5 anos numa faculdade. Bom, o Falcon fez faculdade aí, fez 1 quilo de faculdade aí também, o Ronaldo deve também ter feito, eu fiz uma. Falcon, imagine-se hoje dedicando 4 ou 5 anos da sua vida para voltar para faculdade. Lá no primeiro ano, sociologia, antropologia, vou para iniciação científica, fazer um trabalho sobre Weber, fazer um trabalho sobre Marx, vou fazer um trabalho sobre Durkheim. Daqui a 5 anos eu termino, faço meu TCC, alguém me aprova. 5 anos, cara, é muito tempo. 5 anos foi especificamente o tempo que o Facebook deixou de ser uma empresa amadora para se tornar uma empresa que, 5 anos depois, valeria 230 bilhões de dólares, né? Então, avaliado, né? Valor de mercado, né? Então, assim, aí você vai para a pós-graduação. E o que o Falcon falou é bem interessante, porque você tem todos os elementos que não funcionam exatamente na vida real da escola. E o que você fez? Você passou isso para uma fase pós-escola. Então, hoje você tem os famosos clubes de empreendedorismo, não é? Então, são clubes de empreendedorismo em que as pessoas não empreendem. Elas vão para lá fazer exercícios, fazer dinâmicas, preencher papeizinhos, fazer modelos de negócio, fazer canvas. São os empreendedores de palco, né? O sujeito absolutamente profissional em não realizar nada, mas saber todas as teorias, metade do que ele fala é inglês, metade é português. Ele é importante pra caramba, e todos de terno e gravata, porque empreendedor também precisa disso, né? E, cara, quando o pessoal criou essa ideia de serious play, não é? Vamos fazer serious play, vamos juntar um monte de marmanjo que vai pagar 10, 12 mil dólares pra fazer um summer school, tudo tem que ser meio inglês, meio português. Lá nos Estados Unidos, onde a gente vai pegar Lego, montar casinha, pegar massinha, esse é o meu cliente aqui, e esse é a minha lojinha, eu vou levar o meu cliente até aqui. E porra, o pai do cara trabalhou na loja de ferragem a vida inteira, sustentou o marmanjo, mandou pra faculdade, mandou pra pós, contando prego. O cara me engole no. O cara me engole no martelo, mas eu devolvo ele no prego, fazendo continha de margem. E o filho dele, na quinta ou sexta atividade que ele criou pra justificar o fato de que ele não produziu, tá com 30 anos morando com o pai. Então, assim, agora o mal não é só a escola. Agora, depois que você acabou a escola, você tem várias microescolas que vão sempre justificando o fato de que você não está pronto ainda. E aí saem aqueles artigos, o homem só se torna maduro com 50 anos. Então, a escola é a vida toda, meu. A gente está na escola até morrer. Ou você sai da escola muito cedo, cara, você vai morrer nessa porra fazendo serious play, comprando legozinho para brincar de fazer empresa. O Rafael Falcon falou sobre o livro do Tim Ferriss, o Trabalhe 4 horas na Semana, né? E até gerou assim, pessoas falando, Tim Ferriss é astrólogo embusteiro. Não chamaram ele de astrólogo embusteiro, mas alguma coisa quase isso. O que o Rafael Falcon falou é que a base filosófica do livro é estoica, né? Filosofia estoica. Gostaria que tu pudesse falar um pouquinho, resumidamente, sobre o que é filosofia estoica e qual a importância disso para um empreendedor. Qual ponto se pode tirar do livro que... Qual ponto você pode tirar do livro que ajudou você na sua vida? Acho que eu vou até puxar um negócio que o Ícaro falou ali antes. O Ícaro estava falando do problema da escola, né? E como é que se diz? E de como você cria o pós-escola. Eu lembro desse artigo, inclusive, que dizia que os caras... Agora a adolescência dura até os 30 anos, né? Um negócio assim. E claramente você vê assim, as pessoas estão se desenvolvendo mais devagar, porque a cultura é uma droga, né? A cultura retarda o desenvolvimento intelectual e psicológico das pessoas. As pessoas não casam, não começam a trabalhar, etc. Fica só na faculdade, né? E porque acha que vai conseguir um grande emprego depois. E aí depois vem os cientistas, pegam essa amostragem corrupta, né? E daí fazem uma pesquisa estatística e falam, olha, tá vendo? A adolescência dura até os 30 anos. Fala, ah, vai te catar, né? Vai catar coquinho. Faz o seguinte, já que você é o espertão, vai discutir isso com o Dante Alighieri. Vai discutir isso com o Dante Alighieri. Vai discutir isso com o Cícero, que aos 18 anos tava lá no meio da guerra, tá entendendo? Quando voltou, o cara já tava ascendendo na política. Vai discutir essas coisas com o pessoal de antigamente, né? Lógico que você não ia conseguir nada com ele. Então, tem essa coisa da pós-escola, mas o problema fundamental da escola, e aí a gente retorna ao que a Camila estava colocando, né? A Camila como entusiasta, idealizadora e professora do homeschooling no Brasil. O problema fundamental da escola é que a escola não serve para nada, né? A escola, a nossa escola não serve para nada, né? A escola foi um negócio que a gente reinventou no século XVIII, a gente inventou uma outra coisa, deu o mesmo nome do grego scholé, né? A gente pegou esse mesmo nome, botou numa outra coisa, que é a educação de massas, né? Que é um negócio que antes não existia. E daí a gente inventou esse negócio e botou o mesmo nome que tinha antes numa outra coisa chamada escola, né? E a escola, basicamente, assim, se eu fosse definir assim, qual é a utilidade da escola para a gente, a escola que a gente criou, que se fundamentou no século XIX e que hoje está em plena decadência, né? É que a escola é um negócio que serve... Aliás, cito José Monir Nasser, não precisa nem ficar na minha palavra. A escola é um negócio que existe para o sujeito ganhar o diploma, né? Para o mercado de trabalho conseguir filtrar, porque é muita gente, né? É uma oferta muito grande de candidatos, né? E pouca vaga. Então o mercado de trabalho precisa filtrar isso aí de algum jeito. E filtra como? Com diploma. Então, o cara completou o ensino médio. Pronto, já elimina 70% aí dos candidatos. Agora ele já pode ser gari ou ele pode ser senador também. Isso. Só que agora cria outro problema, porque agora todo mundo tem ensino médio, porque as pessoas se adaptam a isso. Você não pode reprovar também. Isso. Aí... já todo mundo tem ensino médio, então o que você precisa fazer? Criar um outro grau, né? E assim, o padre Ivan Illich analisa isso tudo, né? Quer dizer, ele mostra que é isso mesmo que vai acontecendo, que a tendência é que o sujeito acabe ficando na escola até os 50 anos algum dia, porque isso aí vai piorando com o tempo, né? Ô Falcon, existe até uma coisa, desculpa te interromper, cara, existe uma... eu não lembro qual foi o livro que eu tava lendo sobre sistema de escolaridade, e mostrou que esse perfil mais moderno da escola, e que é tão uma droga que não vai durar muito tempo, né, na história, vai durar pouco tempo esse modelo de ensino, ele se desenvolveu muito na época do Império Britânico, quando eles precisavam criar uma uniformidade de ensino para as múltiplas colônias deles ao redor do planeta, né? Eles precisavam de um ensino uniforme que formassem pessoas burocratizadas, burocráticas, né, e que pudessem servir tanto na Índia, quanto no meio de Londres, ou quanto em qualquer outra colônia deles, e que isso precisava atestar com uniformidade o mínimo que ele precisava, obedecer regra, datilografar, fazer isso, fazer aquilo, contas e operações mínimas. Eu achei interessante isso daí, eu não lembro qual foi o livro, mas eu acho que faz sentido. Se fosse isso, seria ótimo, né? Se a nossa escola fosse isso, seria ótimo, porque pelo menos teria alguma função prática. Mas o fato é que o pouco que tem função prática na escola é bem pouco mesmo, né? E é mais ou menos isso. O que tem função prática na escola? O cara aprender a ler, escrever, fazer conta, quatro operações básicas, é o que tem função. O resto não tem, né? O resto é coisa que o cara poderia aprender na faculdade, se ele fosse entrar numa especialidade qualquer, mas para massa mesmo, é fazer as quatro operações básicas. E basicamente isso, o resto é encheção de linguiça. Né? O resto levanta a mão aqui, que sabe fazer um logaritmo. Aí. Pouca gente, né? Pouca gente. A maioria das pessoas decorou a fórmula lá na hora para passar na prova e depois esqueceu. Então, quer dizer, se fosse uma coisa simples, a escola fosse um negócio puramente voltado para você ter uma universalização de certas habilidades, ela teria uma função, né? Ela trouxe um efeito colateral também, que foi, já que ela é uma droga em sua base, ela tornou tudo que está acima dela também uma droga, igualmente ineficiente, né? As pessoas que estão fazendo pós-graduação hoje, estão fazendo MBA, ou estão fazendo business mesmo, o cara está fazendo business lá fora, o cara está estudando hoje como se tornar um excelente empregado do Goldman Sachs, e talvez do Goldman Sachs há 25 anos atrás. E olha que o Goldman Sachs não muda tão rápido assim, né? Fora a parte de TI dele, a parte de posicionamento político e a maneira com que ele lê o mundo e posiciona a grande maioria dos seus ativos continua bem parecido com o que era antigamente, né? Meio Warren Buffett, forma de fazer negócios, né? O cara tá aprendendo isso. Para uma empresa de TI hoje, você tá aprendendo... O cara tá aprendendo a como trabalhar numa empresa de 5 ou 6 anos atrás. Só que 5 ou 6 anos atrás na internet é muito, muito diferente do que hoje. Exato. Então, até que você vê o MIT e outras universidades que formam pessoas muito boas, né? Cara, é absolutamente prático grande parte da... Resolva problemas, né? Resolva problemas, né? Tem até o pessoal que fala... Eu tava lendo o Gustavo Yoshp falando, por exemplo, desse negócio de educação empreendedora, que em vez de você dar os conteúdos, você vai ensinar a molecada a fazer coisas. Isso cria uma confusão dos diabos, né? Porque o que se fazia antes com o nome de escola não era isso, aí começou a fazer um negócio que não tem função nenhuma, que é uma mistura de ideologia iluminista com mercado de trabalho precisando filtrar as pessoas, né? É uma mistura insossa mesmo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas misturou, aí agora os caras chegam e querem confundir mais ainda, porque tá todo mundo confuso, então fala, então transforma a escola num curso técnico pro cara aprender a fazer matemática financeira e depois abrir a empresa dele. E aí tem um problema mais grave ainda, meus caros amigos. A escola é uma droga, ela te forma, ela forma o aluno razoável, o aluno médio, o aluno padrão, de maneira muito pobre. E aí o cara decide, pobre do menino percebe que não vai fazer concurso público, então ele decide empreender, abrir uma empresa, ter um negócio, a família acha ruim, né? O pessoal fica de luto, né? Porque não vai ser doutor, autoridade, nada disso. E aí o cara decide entrar no empreendedorismo, ele decide empreender por conta própria, sem as ferramentas que a escola não lhe deu, a educação própria não lhe deu, para interpretar, enxergar a realidade, como ela é de verdade, não é? Ele entra no empreendedorismo e encontra o quê? Encontra o maior meio, um palco gigantesco montado, onde todos aqueles que representam o empreendedorismo, eles falam que se você tiver força de vontade, acreditar na força do seu coração, tudo vai dar certo, você vai conseguir imagenzinhas com hashtag empreendedorismo sempre. E o cara compra esse empreendedorismo de canto de esquina mesmo, fica milionário dormindo, eu vou fazer o faturamento de um ano em uma semana... Todas as fórmulas de sucesso e máquinas automáticas de dinheiro da vida. E eu fico me perguntando por que o cara tem empresa de verdade, se ele pode ganhar dinheiro dormindo, né? Então você pega um cara pouco trabalhado, pouco preparado, com grau de discernimento ainda imaturo, o cara com 20 anos de idade, 25, ainda pensa como um bebezão de procurar carro e baladinha, e o cara entra nesse teatro gigantesco e não tem nem ideia de onde ele tem que chegar mesmo para começar a empreender de verdade. Pois é. Que aí você fala, bom, o nome desse hangout aqui eu acho que é Formação Clássica e Empreendedorismo. Aí o pessoal que está assistindo deve estar tudo louco para saber o que tem uma coisa a ver com a outra. Porque... Você tem que empreender para ganhar dinheiro, para comprar livro, para estudar e ter uma formação clássica legal. Porque livro tá caro, né, gente? Então precisa abrir uma empresa para conseguir comprar os livros hoje em dia. Mas é justamente isso, quer dizer, o que que é uma formação clássica? A gente não vai discutir aqui o conceito inteiro, não, a ideia não é essa, mas o que é uma formação clássica em oposição à educação que o cara tem hoje e em oposição ao que o cara vai achar, por exemplo, nesses eventos e nesses cursos que o Ícaro está mencionando aí do pessoal empreendedor, nesses grupos, nesses encontros, que é educação também. Né? Isso aí tudo é educação. Você pode dizer que um congresso, um evento, um encontro não é educação, mas é educação. Tem palestra, os caras estão lá discutindo as coisas, é educação. Educação adulta, andragogia. Né? Então, qual é a diferença de uma coisa para outra? É que a formação clássica visa o objetivo do negócio todo, né? O objetivo da escola antigamente, né? Antes do século XVIII, principalmente, era que você se tornasse um ser humano mais capaz. E mais capaz de fazer tudo. Né? Essa é mais ou menos a ideia. A ideia era desenvolver a tua inteligência, e a tua inteligência serve para tudo. E o que está acontecendo hoje, principalmente com essa coisa da internet, essa entrada da internet no centro das atenções, né? Esse crescimento absurdo da internet, e que só vai aumentar. O próprio Ícaro já citou aí milhões de estatísticas nos updates dele, que essa parada só está começando mesmo. A internet trouxe de volta para o centro das atenções a necessidade de você ser capaz, você como pessoa, né? Você ser capaz de se adaptar a situações novas, você ser capaz de aprender de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Ou seja, você não pode mais fazer o que se fazia no século XX, que era assim, você é uma anta completa, aí você fica 5 anos decorando um manualzinho que você pegou ali na faculdade, você sai da faculdade com aquele manualzinho decorado, passa num edital ou num programa de seleção aí de alguma empresa, e fica lá 30, 40 anos nessa empresa, fazendo algum trabalho mecânico e repetitivo. Isso não dá mais para fazer. Você precisa ser inteligente. Ponto. Se você não for inteligente, você não vai melhorar, você não vai crescer no mercado, né? No mercado da internet, né? Isso vai ficar cada vez mais difícil. Então, entrando aí nesse negócio do Tim Ferriss, então, quer dizer, por que que esse pessoal clássico, pessoal como o Seneca, por exemplo, de repente volta a aparecer, ó, o Seneca eu já vi no Tim Ferriss, e outro dia eu li também o Nicholas Taleb, né? O Antifrágil. Colar Taleb, né? O Taleb, ele, no Antifrágil, ele cita Sêneca também. Bom, ele cita gente pra caralho. Não, mas ele é fã do Sêneca. É. Ele cita gente pra caralho, de fato. Mas o Sêneca, ele diz que é o único precursor dele. O cara tá mal de exemplo, né? Tá fraquinho. O Sêneca é o meu precursor, quer dizer. O Sêneca eu já vi em dois, e o Taleb não é de se desprezar, né? Um jeito muito precioso e até mais do que o Tim Ferriss, do ponto de vista da inventividade e do valor mesmo do pensamento dele. Né? O Taleb é quase um pensador por conta própria, mas ele é quase um cara que talvez possa até ser chamado de filósofo. Né? E ele volta com o Sêneca com esse vigor todo, né? Ele joga o Sêneca contra o Aristóteles, fala, ó, Sêneca é melhor. Quer dizer... E você vê um cara que é do contexto do mercado de ações, né? Um cara de um contexto completamente diferente, e tá lá recuperando o Sêneca. Sêneca, o vídeo, né? As referências dele são essas. E você vai também para um cara como o Ryan Holiday, né? Um outro cara assim, de absurdo sucesso, também publicitário, também metido nesse meio de publicidade e de conteúdo, de internet, etc. E o Ryan Holiday é fã de quem? Marco Aurélio. Quer dizer, outro estoico. O Sêneca e o Marco Aurélio. Dois romanos, dois estoicos. Então, quer dizer, o que está acontecendo? Né? Por que que esses caras estão voltando para o centro das atenções? Muito simples. Porque as coisas que eles estavam discutindo ali estão voltando a ficar importantes. Estão voltando ao centro das atenções por causa das necessidades do mercado. Né? E o que eles estavam discutindo ali? Eles estavam discutindo ali o que você pode fazer, você como ser humano pode fazer, para você conseguir ser mestre do seu próprio destino. E para você conseguir se adaptar a diferentes circunstâncias. Os estoicos vão chamar isso de fortuna, as diferentes circunstâncias. O que hoje a gente chamaria de volatilidade, né? Caos. Escolha o seu termo da moda, tá? Os estoicos chamam de fortuna. E a preocupação dos caras qual é? Como é que você faz para se dar bem? O mundo muda. Tudo muda. Você pode estar no topo hoje, amanhã você pode estar lá embaixo. E como é que você faz para dar a volta nisso? Essa é a preocupação dos caras. Então, a explicação. Por que, que o Tim Ferriss é fã dos estoicos? Porque a preocupação do Tim Ferriss, aí eu já vou concluindo para passar pro Ícaro, que ele também deve ter coisa para falar a respeito. Mas a preocupação central do Tim Ferriss é assim, para ele ganhar dinheiro é uma coisa fácil. E eu acho que é fácil mesmo. Assim, pode não ser fácil, mas é simples. Certo? Ganhar dinheiro não é uma coisa complexa. Exige trabalho, tem dificuldade, mas não é um negócio assim que... Como é que se diz? Que exige um gênio para fazer. Né? Pode ser um cara mediano e intelectualmente mediano e ganhar dinheiro. O problema do Tim Ferriss é o seguinte, como que eu faço para ganhar, não perder, né? E principalmente conseguir usar o meu dinheiro de modo que ele valha a pena. Porque ganhar dinheiro muita gente ganha. O problema é que a pessoa não sabe usar. E daí ou ela perde o dinheiro, ou a vida dela é uma droga tão grande que ganhar dinheiro não faz muita diferença. Tá entendendo? Então é por isso que o cara vai pro estoicismo. É por isso que o cara volta pro padrão clássico de pensar. Porque o padrão clássico de pensar visa a criar um ser humano capaz. Um ser humano que não depende de um aparato, que não depende de uma máquina, que não depende de um esquema consolidado de conhecimentos para se dar bem na vida. Um ser humano capaz de lidar com as mais diversas situações, né? Inteligentemente, se saindo bem. Ou seja, no fim das contas, resumindo, um ser humano feliz. Essa é a preocupação dos caras. Até por isso que isso voltou pro foco. Eu acho até, enquanto você estava falando aqui, eu estava lembrando de um dos primeiros livros que eu li de filosofia, a história da filosofia do Will Durant. Né? O Rafael Nogueira me emprestou ele, eu acho que eu não devolvi até hoje. Capaz de eu ter devolvido, não lembro. E nesse livro, o Will Durant, ele comenta sobre tipos diferentes de inteligência, né? E ele diz que a mais rara delas é o lampião, né? Aquele que consegue emanar luz própria, né? Que a grande maioria dos homens que nós acreditamos que são gênios mesmo, não os lá em cima, são pessoas muito boas em receber essa luz e conseguir depois transformar essa luz em alguma outra coisa, mas o que geralmente irradia luz própria são os mais raros. E quando você comenta sobre isso, o retorno do pessoal que realmente diz o que deve ser feito, o primeiro ponto é muito simples. Por que essa galera está voltando para o que foi produzido lá atrás? Primeiro, que o que está sendo produzido agora é muito ruim. Aí não fica muito difícil você optar para escolher o que foi produzido lá atrás, que é muito bom. Primeira vez que eu li Chesterton na vida, eu falei, cara, esse cara é muito bom, é muito bom. Ele não fez pós-graduação em literatura na universidade com carpete embaixo do pé, ar-condicionado na nuquinha aqui, post-it, assim, bonitinho. Não, cara, foi bom, cara. Dostoiévski não teria feito Crime e Castigo fazendo Serious Play, brincando de Lego e massinha. Então, assim, se esses caras errassem, eles estavam na roça. Se esses caras errassem, provavelmente, se eles estivessem envolvidos com guerra, eles eram mortos. Se eles estivessem envolvidos com política, eles eram mortos. Se eles fossem empreendedores, tiravam tudo deles, depois eles eram mortos também. Então, a tomada de decisão alcança um outro grau. Quando você morre se der errado. Então, assim, eles têm que desenvolver alguma coisa que seja boa. Tomada de decisão tem que ser realmente boa quando o resultado da falha é a morte imediata, não é? Então, assim, aqui nós estamos conversando aqui sobre o que fazer, como aprender e como empregar o dinheiro, sendo que em 90% de qualquer bate-papo, qualquer tipo de evento que nós façamos ou participemos envolvendo empreendedorismo, 95% da atenção está centrada em como fazer dinheiro. Toda preocupação que orbita o empreendedor ou aquele aspirante a empreendedor, né, ou aquele que deseja empreender, é como eu faço dinheiro? Eu falo, cara, isso é o mais simples. Pelo amor de Deus, cara. Você não pode ter um blog, vender um artigo, vender uma aula, vender uma consultoria, você não pode fazer o SEO do cara, você aprende em 3 ou 4 dias, no mínimo, fazendo Google, curso de Google Analytics de graça. Você aprende a fazer SEO e passar nos comerciantes da tua rua. Você vai cobrar uma manutenção para deixar o cara 20% de investimento, você pega 6, 7 comércios, você tá fazendo 6, 5, 6 mil de residual fazendo isso da sua casa. O problema não é como você vai fazer o dinheiro. Você pode aprender hoje qualquer ofício desses, e como a grande maioria das pessoas não tem da sua realidade algum desses ofícios, você vai poder cobrar tranquilo aí a execução. O grande problema é, primeiro, o que eu vou fazer com esse dinheiro depois que eu ganhar ele, né? Não posso ser um merda também, vou comprar um Civic SI vermelho, e depois eu vou lá pro Sirena com a minha camisa gola V, assim, que agora eu sou de sucesso. E o segundo ponto é, primeiro, como eu vou? Eu cheguei à primeira base, é muito fácil. Segundo, agora eu preciso me manter, né, nessa primeira base. A internet, ela te pune muito no sentido de que se você demorar 2 anos para mudar alguma coisa, provavelmente você já vai ter sido punido o suficiente para perceber que foi uma má ideia. E o segundo ponto é porque os caras estão excessivamente protegidos. Hoje em dia você tem a possibilidade de errar até os 30 anos, porque você ainda mora com seu pai até os 30 anos, provavelmente. E depois você tem a oportunidade de errar até os 40, porque você ainda é um jovem empreendedor até os 40 anos. E de repente você chega aos 50 e você decide que essa é uma idade boa para tomar menos risco, afinal de contas sua vida já chegou em mais da metade. E assim você vai. Quando, na verdade, no próprio Antifrágil do Taleb, ele mostra que a melhor maneira de ficar rico é muito rápido, né? Com um desvio padrão muito rápido. Então, o criador do Twitter, ele tem uma frase: a maior beleza do empreendedorismo é que você só precisa acertar uma vez. Essa frase é do caralho. Você só precisa acertar uma vez. Cara, você pode errar 6, 7 projetos, quebrar 6, 7 empresas. Na internet, seu custo é muito baixo. Provavelmente você tá da sua casa fazendo tudo. Eu tenho aqui 2 monitores que me amparam só. O meu notebook, que eu tô falando aqui, pronto, só é isso que eu preciso. Banda e só, celular. Então você pode errar, você pode quebrar, você pode mudar de ramo, você de repente está no mercado financeiro, depois você vai para o mercado digital, depois você vai para a consultoria, depois você cria sua escola online. Nada disso demanda muito tempo. Hoje em 15 dias você consegue fazer a sua empresa funcionar mais rápido do que a junta te dá o seu CNPJ. Então, imagine esses caras. Eu pensei nisso agora, deu até um tilt no meu cérebro. Imagine esses caras com as facilidades que a gente tem hoje. Imagine Carlos Magno com Facebook, bicho. Nessa Europa, que o cara bate na porta, os caras baixam a calça. O cara domina tudo. Imagine esses caras com internet. Eu observei, acho que eu vi um desenho, alguma coisa assim, né, que... Ver minha filha vendo desenho, alguma coisa assim. Não, para de falar desculpa, galera. Você tava vendo desenho animado. Foi uma revista em quadrinho, eu não lembro direito, acho que foi uma revista em quadrinho, né? Tipo Turma da Mônica, essas coisas. Que daí o que acontece? Eles voltam no tempo e pegam lá, tipo, um Platão. Aí trazem pro presente, né? E daí o cara fica muito impressionado, porque tem aviões, né? E computadores, e televisão, e essas coisas. Eu vi isso, eu nem olhei direito o contexto, mas eu só vi esse dado, né, e pensei, gente, mas realmente as pessoas acham isso? Acham que se o Platão visse um avião assim, ele ia ficar absolutamente chocado, falando, nossa, vocês conseguem voar, cara. Queria falar, eu escrevi isso ali no meu quarto livro, na página 12. Exato, né? Basta você ler lá a descrição do Platão de Atlântida, que você vai ver que ele achava que o ser humano já tinha feito isso tudo. E não estava nem um pouco impressionado. Tá, normal. Desenvolvimento tecnológico é uma coisa esperável, né? Em certas condições, né? A preocupação dele era com o destino de Atlântida. Aí é outra história. Quer dizer, o que eles estão fazendo com esse negócio todo? Como é que eles estão manejando isso? Porque o problema é o mesmo, né? Os caras, supostamente, eles tinham tudo e também não sabiam usar, exatamente como a gente, mais ou menos a mesma coisa. Não sabiam nem o que significava, né? Então, essa coisa do cara pensando, ah, não, Platão vai ver um computador e vai ficar... Olha, sabe o que que Platão ia fazer se ele visse um computador? Ele ia sentar, mexer o mouse, assim, apertar umas 3 teclas, e daqui a pouco ele ia estar com um perfil no Facebook, postando lá e tal, né? Com 15 mil seguidores, entendeu? Ia ser assim, cara. Platão, aí os caras iam xingar ele, daí ele ia ficar puto, o Facebook ia bloquear ele, daí ele ia criar a própria rede social. Essa parte eu não sei. Uma coisa eu tenho segurança, o Platão não ia ficar nem um pouco impressionado e ele ia aprender a mexer nesse negócio em questão de horas. Né? Em questão de horas ele ia estar mexendo melhor do que todo mundo. tá entendendo? Né? O Aristóteles, imagina, né? O Aristóteles ia criar outro, né? Ele ia olhar pro Facebook e falar, não, dá pra melhorar isso aí. Ia fazer outro. Então, quer dizer, o cara, quando ele é inteligente mesmo. Né? O pessoal pensa que o pessoal na Grécia, por exemplo, não tinha computadores porque eles tinham alguma espécie de inferioridade intelectual. O pessoal subestima muito o nosso desenvolvimento tecnológico, que não tem nada a ver com superioridade intelectual, é basicamente concentração de dinheiro. Cara, a gente tem o Google e o Facebook e a gente fica jogando Candy Crush o dia inteiro. Exatamente. É o resultado final disso mesmo. Exato. Então, quer dizer, você criou Estado-nação, você criou, né, países unificados e tal, começa a concentrar dinheiro, pô. Aí começa a concentrar dinheiro, você consegue financiar cientista pra ficar lá o dia inteiro fazendo teste. Aí claro que desenvolve tecnologia. Você achar que você é mais inteligente do que o Platão por causa disso, você tá louco, cara. Cara, eu gosto desse tipo de papo que a gente tá tendo, porque eu posso falar sobre umas viagens que geralmente em hangout mais comumzinho assim de empreendedorismo a gente tem que ficar falando qual é o título do e-mail que tá vendendo mais. Isso daí é uma perda de tempo gigante. Mas, cara, eu tava tendo uma discussão uma vez com um amigo meu que trabalha na parte criativa de uma agência grande de São Paulo. E ele é meio esquerdista, assim, né? E o cara tava falando, porque vocês têm uma perseguição muito grande em relação à KGB, né? A KGB não foi tão grande e poderosa quanto vocês pensam. Não existiu isso daí. Hoje eles já faliram, é que nem o meu pai fala, a Rússia não é comunista porque o cara compra carro, né? Eu falo, isso aí, por isso, eles chegaram no ponto correto, né? E eu falo assim, cara, imagina o seguinte, David Ogilvy, quem aqui não tá acostumado com o nome dele, procure, pra mim foi o maior redator publicitário da história. David Ogilvy precisava fazer propaganda de margarina a um avião, a um carro de luxo, ele tinha que responder aos acionistas, ao cliente, e ele tinha que mudar a cada um ano e 7 meses, era o tempo mínimo que ele fazia, de cliente, de atualização por diversos temas, vender desde camisa até margarina. Agora, imagine um conjunto desses caras, sem se preocuparem com trabalho, sem se preocuparem com estabilidade, sem se preocuparem com mudanças de mercado, eles não vão vender margarina, esses caras vão ficar 20 anos absolutamente financiados, cheios de dinheiro, talvez mais do que 20, só criando propaganda financiada pelo Estado para dizer como você deve enxergar as coisas. Imagine o que 3 ou 4 gerações desses caras conseguem fazer de estrago. E a galera tá achando que genialidade é criar slogan para pote de margarina. A genialidade ela tá sendo usada em campos bem mais obscuros e às vezes não tão iluminados quanto qual é o slogan que o iPhone vai usar. Eu acho que você abriu aí uma... Falando do David Ogilvy, né? Pra quem não sabe quem é esse cara, só digita assim no Google, vai lá e bota assim, o pai da publicidade, tá? Que é ele, tá? Da Ogilvy & Mather, né? Que é uma agência internacional extremamente famosa. Ele fundou a agência. E você tocou num ponto muito importante. Quem fundou foi o irmão dele, Francis. Inclusive falava latim, escrevia em grego, fluente. Sim. Falava latim não, né? Escrevia em grego e latim fluentemente. O pai do David e do irmão dele era... E o pai dele citava contos inteiros em grego de cabeça, enquanto ia ao banheiro. O pai deles era um classicista bastante respeitado, né? Era um cara, assim, com uma puta reputação de classicista. Então, os dois fizeram escola tradicional, escola clássica, né? Escolas particulares europeias, daquelas muito boas mesmo. E o próprio Ogilvy, né? Ele tem lá naquele livro dele, On Advertising, ele... Tem uma hora que ele tá falando de escrita, né? Ele tá condenando esse estilo... Esse estilo corporativo de falar, né, jargão corporativo que fala mais ou menos assim como que o Ícaro estava falando dos nossos corporativos que ficam usando metade dos termos em inglês, né, ou quando não é inglês é um inglesado, né, é um negócio assim, imitando o inglês, que não é bom português. O Ogilvy está falando mal disso no On Advertising, dizendo, você não pode fazer isso. E daí ele diz assim, olha, eu estou acostumado a ler a minha formação é lendo, assim, gente que escreveu pra ser lida, tá entendendo? É, então, eu fui formado lendo Horácio, eu fui formado lendo Cícero. Né? Então, assim, pra mim é incompreensível. O cara quer trabalhar com publicidade e não sabe escrever, pô, vai procurar outro emprego, não é isso? Mas o que eu tava falando é que o Ícaro tinha tocado num ponto importante quando falou, quando tocou na publicidade e tal, porque quando a gente fala do empreendedorismo mais moderno, que é esse empreendedorismo digital, isso é uma coisa que eu tava falando com o Ícaro, conversando com o Ícaro por inbox um dia desses, falando assim, cara, para qualquer empresa, para Coca-Cola, para, né, qualquer empresa, para Ford, sempre, não importa o setor da empresa, informação era uma coisa importante. Quer dizer, você tem que ter uma marca, essa marca ela tem que ter um conteúdo, ela tem que ter uma posição na mente do público, isso tudo é importante para qualquer empresa. Mas quando você fala de mercado digital, tudo é comunicação, tudo. O próprio produto é comunicação. Quer dizer, não existe absolutamente nada que você faça empresarialmente no mundo digital que não seja informação. Você está se comunicando o tempo todo. Então, quer dizer, quando a gente fala de formação clássica em empreendedorismo, tem uma coisa que eu ressaltarei logo de cara, que é o seguinte: uma disciplina do antigo Trivium, que é o sistema da educação clássica, chamada retórica, é a segunda disciplina. A primeira disciplina é a formação linguística e literária, né, que eles chamavam de gramática. A segunda é a retórica, né? Então, quer dizer, quando você fala do sujeito empreender num mercado que é só comunicação, qual é o poder do sujeito ter uma formação literária e retórica? Porque quando você fala formação literária, o cara pensa assim, ah, não, ele sabe um monte de nome de escritores. Mas não é isso, pô. Formação literária significa você se comunica direito. E se comunicar direito quer dizer, por exemplo, eu tenho que explicar isso porque no Brasil as pessoas não sabem o que é formação literária. As pessoas acham que o cara ter formação literária é ele ser pedante, né? E é justamente o contrário. Quando você vê um cara pedante é porque ele não tem formação literária. O cara que tem formação literária, ele sabe como escrever em cada situação e como falar em cada situação. Vejam, eu sou professor de latim. Eu tô falando latim. Eu tô falando de genitivo, de ablativo. Não, não tô, tá entendendo? Por quê? Porque eu sei que eu não tô falando com aluno de latim. Isso é o mínimo que você espera de um cara que tem alguma formação linguística e literária. Que ele saiba falar para as mais diversas pessoas e ele saiba o que é apropriado em cada caso. Quando você fala de um cara que tem formação retórica, aí você tá falando de um cara que sabe persuadir nos mais diversos casos. Então, quer dizer, o poder de um sujeito desse. Ó, o Ícaro tava falando do negócio lá de, né, você vai ganhar muito dinheiro sem trabalhar, só vai investir R$1, aquela. Se você abrir aí a internet é só publicidade, é isso. Porque é comunicação, tudo é comunicação. Então tudo é publicidade, não é isso? Até o cara fazer um hangout pode ser publicidade, não é isso? Então quer dizer, é tudo comunicação. Aí você depois abre. Depois eu vou vender uns produtos aí pra galera, eu vou baixar uma tampa de merchan. Tá certo. Pois, tudo é comunicação. Então, se o cara trabalha com alguma coisa, ele pode estar fazendo publicidade. Ele faz um hangout e isso é publicidade, né? Se o cara está vendendo, um hangout é publicidade também. Aí você abre os caras que estão fazendo publicidade profissionalmente na internet, até os caras, às vezes, de empresas grandes, né? E o cara está fazendo aquela publicidade que você olha assim e é esse tipo de coisa, né? O cara, assim, eu pego, passo no cheque especial aqui, tá entendendo? Vou para Roma. Ficou lá na frente do Coliseu, tá entendendo? Fala assim, olha como eu sou bem sucedido, como eu sou, né? Como eu tô rico, porque eu apliquei uma técnica aqui que vai te dar R$200 mil em 7 dias, não sei o que e tal. E você compra isso? Quer dizer, é um negócio assim que estruturalmente o cara tá falando de um jeito, ele tá formatando o conteúdo dele de um jeito que tá dizendo pra você que é lorota. Ele tá confessando que ele montou essa parada. Então, uma coisa que é fundamental nesse momento, e que é papel também da formação clássica, é dizer pras pessoas, não existe truque, cara. Não existe truque, você tem que ser honesto e você tem que trabalhar duro e trabalhar direito, né? E fazer as coisas com fundamentação, solidez, tá entendendo? Se você for para esse negócio aí de engambelar, de tentar passar imagem, tentar parecer o que você não é, tentar puxar as pessoas pro teu produto de modo desproporcional, pode até ser que no começo não percebam. Mas quanto tempo vai levar até um sujeitinho um pouquinho mais inteligente sacar e começar a falar, ó, esse cara aí é salafrário. O teu produto vai durar quanto tempo no mercado desse jeito? A Coca-Cola tá aí desde o século XIX. O teu produto vai durar quanto tempo? Né? Isso é uma pergunta que só a formação clássica pode fazer. Eu acho o seguinte, talvez não 90, mas 89,5% das pessoas que hoje pensam em empreender, elas não estão pensando sequer nos próximos 5 anos, né? O cara quer o próximo boleto. Dividir meu carro mais caro em 60 meses, o Fox já está custando 50 mil com ar-condicionado e vidro elétrico, então eu tenho 50 mil aí para levantar para pagar meu carro. E o que acontece é o seguinte, você tem hoje um poder muito grande que foi retirado da mão das agências, né? Você vê aí, por exemplo, algumas séries como Mad Men, por exemplo, em que ele mostra a época de ouro, né, das agências. Você tem agências com verbas milionárias, hoje seriam centenas de milhões de dólares o equivalente, atualizando monetariamente, para fazer propaganda. E até os anos 90 no Brasil, você pagava o equivalente hoje a 20 mil reais por um website para uma agência fazer isso para você, e aí ela criava um slogan, depois ela criava um sound branding, depois ela criava um loginho. Eu estava assistindo até nesse final de semana, o Narcos, né, do Pablo Escobar, lá do Netflix. Netflix começou como uma empresinha digital de fundo de quintal. E quando os caras fizeram um grupo, né, quando os cartéis se juntaram, Cali e Medellín, eles criaram um grupo contra a extradição. E eles chamaram uma agência e pagaram 50 mil dólares por um logo. E desde aquela época os caras já ganhavam muito dinheiro em cima disso. Hoje, você tirou esse poder de somente com uma agência, somente as grandes empresas anunciarem, e desde que o Facebook entrou forte nisso, e o Google também, hoje qualquer pessoa pequena pode anunciar como gente grande. E gerar anúncios, e gerar interesses, e gerar conteúdos como gente grande. Então, por exemplo, quem gosta aí de cinema, mais dos blockbusters da vida, vai sair um filme agora, Perdidos no Espaço, né, com Matt Damon, inclusive. Você sabe que filme é esse, Falcão? O Perdidos no Espaço conheço, não sabia do relançamento aí que você falou. E ou é Perdido no Espaço, ou Perdido em Marte, alguma coisa. Os caras estão perdidos lá fora, meu velho. O negócio tá tenso. Você tá lá num planeta, tá tudo zoado e tem que te buscar. Cara, esse filme, ele vai sair agora, em 2016. Como ele surgiu? Um engenheiro, no tempo livre, ele decidiu escrever um livro e publicou esse livro em formato de e-book na Amazon por 99 centavos de dólar. E soltou lá. O livro era muito bom. Muito bom. Ele teve no primeiro mês, eu acho, 35 mil downloads. E ele já foi pro topo de ficção científica da Amazon. O estúdio já se aproximou por meio de uma editora, já assinaram um contrato com o cara. Aí, de repente, magisticamente, o estúdio chega e fala, vamos tornar isso um filme. E chamaram o Matt Damon, aprovaram o orçamento e vão fazer esse filme gigantesco em cima de um e-book de um cara que escreveu e estava vendendo a 99 centavos na Amazon. Então, assim, literalmente não existe mais meio de campo. O começo e o fim do campo se juntaram, não tem mais campo agora. Agora é um muro. Se você pular, você já cai do outro lado, assim. Então, se você fizer alguma coisa muito boa, e essa coisa muito boa satisfizer o desejo de compra de 1000 pessoas, e você vender essa coisa muito boa, qualquer ela que seja, conteúdo físico, escrito, gravado, assessoria, se você vender isso por 200 reais, você está levantando 200 mil reais num oceano em que 1000 reais é ponto vírgula, é grãozinho de areia. Então, assim, você reduzir toda essa capacidade da internet de eliminar o meio de campo, de fazer você se comunicar com uma empresa grande, com custo fixo muito baixo, vendendo qualquer coisa que seja de qualidade a um número incontável de pessoas, em que se você quiser atingir mais gente, você pega e dobra o orçamento da verba, você ficar acreditando que existem máquinas automáticas de fazer dinheiro, que você vai ganhar dinheiro dormindo, vai fazer 7 dígitos em 7 dias, cara, é resumir uma potência tão grande daqui para o que vem pela frente. Então, assim, pensar na internet trazendo objetivo de cacuete, de subir num palco, bater palma e falar todo mundo aqui pode, vamos lá, galera, é reduzir demais a realidade que tem isso daqui. O Raymond Kurzweil, ele escreveu, começo dos anos 2000, um livro chamado Somos Máquinas Espirituais, A Era das Máquinas Espirituais. E nos anos, entre o final dos anos 90 e o começo dos anos 2000, Raymond Kurzweil falou que não haveria, vai chegar um momento que não haverá distinção entre o mundo online e o mundo offline. E quando ele escreveu isso, parecia um exercício de futurologia absurdo. Mas hoje, quem tem um smartphone, qual foi a última vez que você ficou desconectado 24 horas? Então, assim, tudo está mudando muito rápido. Você tinha um e-mail, que era quase uma herança bárbara, não é? Quem vai mandar e-mail? É que nem SMS, o WhatsApp acabou com ele, e-mail nunca mais volta. E a pessoa checava o e-mail quando ela acordava ou quando ela chegava em casa, ou uma vez durante o trabalho. E hoje, com o smartphone, quando você dispara um e-mail, o cara automaticamente já recebe na caixa dele. Ele sobe ali o e-mail e já vê. Esse ano de 2015, o e-mail marketing só vai perder pro Google Ads. E mesmo assim, quase cruzando. A galera voltou a vender por e-mail, que era uma coisa que o David Ogilvy fazia, só que pelos correios, nos anos 50. Rose Reeves fazia nos anos 30. Claude Hopkins escreveu em 1920. Da ciência para a venda com mala direta. O e-mail nada mais é do que uma mala direta eletrônica. Então, assim, a galera tá reinventando a roda todo o tempo para vender sistema automático de dinheiro. Enquanto que os caras fizeram lá atrás, continua hoje dando um resultado animal. Agora, para você vender para o cara diretamente no e-mail dele, de maneira construtiva, de maneira consistente, ao longo dos anos, você tem que ter o que vender. Você tem que ter alguma habilidade que torne-se desejável a massa de consumidores. Só que a grande maioria não tem o que vender, não sabe como se comunicar, não tem necessariamente nada para fazer. É a piramidezinha, né? Você vende, e aí você fala, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro, daí você vende esse curso. O cara que comprou também não consegue ganhar dinheiro, daí ele ensina esse curso mais barato ainda. E você vai até o topo da pirâmide. Quem tá no topo da pirâmide? São os grandes gurus, não é? São os caras que chegam de helicóptero, chegam de carro importado no evento. Tem até um que é engraçado, o cara sobe com o carro importado no palco e a galera toca no carro. Para se contaminar com essa prosperidade, né? É quase uma religião, é quase um neopentecostalismo da prosperidade empresarial, assim. Os caras, caralho, sonho grande, Marcel Telles! Os caras rezam um Pai Nosso pro Warren Buffett, né? E você tá no topo aqui, e lá no fundinho, você tem o pirata que copia isso e vende 500 cursos a R$ 49,90 no Mercado Livre, pirateando todo mundo. Quando derruba o server dele, ele sobe outro, culpa tudo em server russo e vai pra cima. Só que, na verdade, não existe muito uma distância entre um e outro. O que existe é que esse cara tem mais mecanismo pra enrolar mais gente do que esse. Já ouviram falar de um negócio chamado charlatão? O charlatão era um cara que vinha num carro preto, com dois cavalos pretos guiando o carro. No fundo do carro dele tem um negócio, um segredo. Na frente dele vai um circo, uma trupe de acrobata, palhaço, sei lá, um monte de atração, um monte de anão, mulher barbada, né? Um monte de coisa esquisita. Daí depende, as atrações mudam de acordo com o charlatão. Mas o circo vai na frente dele. Não tem nada a ver com ele, supostamente. A cidade toda se junta em torno daquilo, vai todo mundo ver o que, que é. É totalmente de graça, né? Ou então é muito barato, então todo mundo vai lá ver o que é. E daí tá lá o circo fazendo as coisas e o charlatão chega com seu carro preto, todo vestido de preto. Aí ele vai ali pra praça central, onde tá todas essas atrações, etc e tal. As atrações todas param em algum momento. E as pessoas ficam ali meio sem ter pra onde ir. O charlatão abre o fundo do carro dele e tá cheio de umas poções. Um monte de frasquinho, garrafinha, não sei o quê. Aí ele sobe num banquinho e começa a chamar: respeitável público, né? Eu venho lhes apresentar a cura para todos os seus males. Esta poção aqui vai curar gripe, resfriado, AIDS, câncer, tá entendendo? E junta todo mundo pra ver aquela atração. Aí sempre tem o cara que já comprou e usou e curou a calvície dele, aquela coisa toda, né? Que obviamente recebeu um dinheirinho ali pra falar, né? E tudo mais. O cara vende tudo, ele vende todos os frasquinhos dele e se manda. Uma semana depois, todo mundo fala: putz, essa poção não serve pra nada, é água com açúcar isso. Mas aí o cara já tá em outra cidade. E aquele circo que vai antes dele é pago por ele mesmo. É um negócio pra juntar as pessoas pra depois ele ir lá e fazer a sacanagem dele, né? Esse charlatão é um sujeito que surge sempre quando começa um mercado novo. Quando começa um mercado novo, esse cara aparece. Ele tá sempre lá. É esse cara da pirâmide. É esse cara aí. Ele cria uma atração, cria um fuzuê, vai lá, explora e vai embora. Some, desaparece. Ninguém sabe quem foi, né? E isso acontece no mercado digital por quê? Porque tá começando. É a mesma coisa que tá acontecendo. Mas historicamente tem um negócio muito interessante. Isso aí não é meu. Eu li em um desses blogueiros americanos que trabalham com marketing, um desses publicitários do mundo digital americano. E eu acho, eu não sei se foi no Copyblogger, mas é um conteúdo digno dele, que eu li essa ideia e achei uma ideia maravilhosa, né? Que o cara não era nem especialista nem nada, mas eu achei o insight dele maravilhoso. Que ele falou o seguinte: a internet está levando a gente de volta para a Idade Média. Porque na Idade Média, veja, quando surgiram os burgos medievais, não tinha nada, cara. Não tinha nada. E todo mundo precisava de tudo. Então, quer dizer, você sabe fazer pão? Cara, você vai ficar rico. Porque todo mundo quer comer pão, né? Você sabe vender, sabe fazer sapato? Putz, cara, você vai ficar rico, porque todo mundo quer comprar sapato, né? E ninguém sabe fazer sapato aqui. A internet é mais ou menos assim, né? Numa escala mais ampla, mas analogicamente, analogia perfeita, né? Quer dizer, é como se você estivesse num grande burgo e as pessoas precisam das coisas e ainda não apareceu gente que sabe fazer. Então, qual é a base de você se dar bem na internet hoje? Isso é o próprio cara que trabalha com isso está dizendo, né? Não precisa ouvir de um professor de latim, não é isso? Mas a base de tudo, e o professor de latim entra nisso também, né? Como toda profissão, ele entra nisso também, é a seguinte: tá faltando, então aprende a fazer. E começa a fazer. E começa a dizer para as pessoas que você faz, e começa a mostrar que você sabe fazer mesmo, né? Pega lá o sapato que você fez e mostra: aqui, ó, meu sapato é legal. Assim, as técnicas são muito complexas, vão muito longe, mas a base de tudo, conceitualmente falando, é isso. É você aprender a fazer uma coisa. Quando o pai medieval queria que o filho se desse bem na vida, o que, que ele fazia com o filho? Ele mandava o filho para a escola passar 16 anos estudando coisa que não fazia diferença nenhuma? Não. Ele mandava o filho para uma corporação de ofício, onde o filho dele ia virar discípulo de um mestre. O que, que é um mestre? É o mestre sapateiro, por exemplo. É o cara que sabe fazer sapato. Esse cara ia ensinar pro filho dele como é que faz um sapato. E daí o filho dele ia se formar ali, né? Ele ia aprender a fazer um sapato, depois ele ia sair e fundar a sua própria sapataria. Tá entendendo? Isso aí era o negócio dele. Então, o Benjamin Franklin, quando era pequenininho... Benjamin Franklin, o Founding Father, né? Quando ele era pequenininho... Aquele cara fraquinho. Fraquinho, né? Putz, burro pra caramba. Né? Inculto, um sujeito ignorante, assim. Você tinha que... Imagina... O que, que o pai do Benjamin Franklin fez para garantir o futuro dele? Olha só, o pai do Benjamin Franklin se preocupava com a educação dele. Botou o menino para estudar, dava livro pro menino, pô, virou o Benjamin Franklin, né? Agora, isso daí era o negócio que ele fazia pro Benjamin Franklin virar um ser humano, tá? Quando ele se preocupou com o sucesso financeiro do Benjamin Franklin, o que, que ele fez? Ele levou o menino para ver várias pessoas fazendo várias coisas na cidade. Levou o menino para ver o pedreiro fazendo casa. Levou o menino para ver o ferreiro fazendo espada. Tá entendendo? Levou o menino para ver tudo. E todos os dias levava o menino para dar uma voltinha e ver algum ofício. Até o menino se interessar por algum. E qual foi o ofício que o menino acabou se interessando? Gráfica. É impressão. que na época era um grande negócio, o negócio estava começando. E o Benjamin Franklin ficou rico com isso. Então, quer dizer, a internet está trazendo a gente de volta para a realidade, porque essa é a realidade. A realidade não são as grandes corporações. As grandes corporações são uma mentira. A realidade é que se existe um serviço de que alguém precisa e você sabe fazer, você vai ganhar alguma coisa. Ponto. Né? Então, o que, que você faz? Você quer ganhar dinheiro? O que, que você faz? Você aprende a fazer alguma coisa de que as pessoas precisam, o que as pessoas queiram. Né? Essa é a base de tudo. Né? E isso vale desde o publicitário, desde o cara que está trabalhando para grandes empresas que vão ter uma quota para contratar, etc. Até um professor de latim. Eu gostaria muito de agradecer vocês, o papo foi fantástico e muito obrigado por vocês terem aceito assim, tão generosamente vir bater esse papo aqui. Agradeço também o pessoal que assistiu a gente até agora e é isso aí, porque nosso tempo está acabando. Então, beleza. Novamente, muito obrigado e até a próxima. Falou!